Senhora, que o velho se quer levantar, ouvir é de mim que eu ouvi escarrar, falar e tossir que eu ouvi escarrar, falar e tossir que eu ouvi escarrar. Senhor, vá-se embora, vá já para fora. Senhor, vá-se embora, vá já para fora. Serão o papão no ousado engolir. Serão o papão no ousado engolir. Morde pela calada, cheira a cruz gamada. Morde pela calada, cheira a cruz gamada. Anda aí à solta, não o deixes bolir. Anda aí à solta, não o deixes bolir. Senhora, que o velho se quer levantar, dá-lhe na corneta até se cansar. Ouvira de mim, bem o vejo trepar. Ouvira de mim, bem o vejo trepar. Senhora, que o velho tem corda de sino, se lhe dão mais corda, vai ao altapino. Anda aí à solta, não o deixes bolir. Anda aí à solta, não o deixes bolir. Senhora, que o velho se quer levantar, ouvira de mim que eu ouvi escarrar, falar e tossir que eu ouvi escarrar, falar e tossir que eu ouvi escarrar.